Apaga tudo no baile, apaga tudo, apaga tudo. Quem tem celular tem isqueiro, bota o celular pra cima. Geral, geral, pega o celular, pega o isqueiro, pega o celular, pega, apaga tudo, apaga tudo. O LED também, geral, geral, pega o celular, pega o isqueiro, pega o celular, pega o isqueiro, pega o celular. Pega o celular, pega o isqueiro, acende tudo, acende tudo, acende tudo, acende tudo. Eu apresento a vocês agora DJ, DJ Brini, André CDs, o moral de Bicoara. Imagínate. A partir desse exato momento, quem ficar parado nunca mais faz amor na vida, hein? Ao meu comando, isso vai virar uma rave. No 3, hein? É pra pular. Quem tá muito doido? 1, 2, 3. É o pose do rudo, a cara do crime. Ela fala que é crime, eu sou criminoso. Ela é da zona sul, eu sou criado rudo. Ela fala que me ama, mas não me engana. Que vagabundo nato não se apaixona. Mas se for um lance ao bicho, pode fuder comigo, que eu vou fuder contigo. Tesão com perigo, ela gosta de bandido, né? O bitch é envolvido. Que patricinha doida, quer entrar no carro, bicho, agora vamos dar um tiro. Leve ela nos altos pela Mil Rio Tudio. Pega a visão como o complexo tá lindo. Como o complexo tá lindo. Canta aí! Tá na paz de Deus. Que permaneça essa tranquilidade na comunidade. Peça a Lili dos amigos que estão privados. Lili, saudade bate no meu peito dos cria que não estão mais aqui. Aqui, tá na paz de Deus. Que permaneça essa tranquilidade. Quem tá na paz de Deus, bota a mão pra cima e faz barulho. Essa Lili dos amigos que estão privados. Lili. DJ. Caçulinha. Canta aí! O dia tá lindo, clima ensolarado. Clima de piscina, cervejinha de churrasco. Família tua casa, vida inabalável. Peço a meu Deus que proteja meus aliados. Pois é. Essa vida é muito louca, é. E eu já fui ser bem como é. São vários mandadão que testa nossa fé. Mas se tiver mandado, volta de é. Lanterna verde, pra nós embrasar. Chama essa danada que tão doida pra sentar. Ulala. A tecinha vem da pista pra sarrar na cara. Vida de artista, todas elas querem me dar. É o pulse do rudo, na baixa no beat. Sempre costurado com o bolso cheio de dinheiro. Posso fazer nada, viva a vida desse jeito. Arrasta pra cima que eu vou te contar o segredo. Essa vida é muito louca, é. E eu já fui ser bem como é. Só varou mandadão que testa nossa fé. Mas se tiver mandado, volta de é. Eu quero dois cadê dois viados aqui em cima agora? Dois mesmo, aqui. Vem a travesti, vem. Vem, ai, vai. Ela gosta da putaria. Chama o teu vulgo malvadão. Cadê ela? Vem, Abi. Vai socar na minha buceta. Vai socar na minha buceta. Vai socar. Vem cá, você. Vem cá, você, de quatro. De quatro. De quatro. Vai. De quatro. De quatro. Vem, vem, xereca. Ai, ai. Oi. Oi. Oi. Oi. Oi. Fale seu nome de guerra, o de guerra. Você sabe aquelas rimas, aquele negócio? Meu nome é Laura Falks, quem não me conhece. Segurou!